Capítulo 23. Bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de comprimidos aperfeiçoados que acalmavam a sede. Toma-se um por semana e não voltamos a sentir necessidade de beber água. Por que vendes isso? Disse o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os especialistas fizeram os cálculos, poupamos 53 minutos por semana. E o que fazemos com esses 53 minutos? Fazemos o que nos apetecer. Eu, pensou o príncipezinho, se tivesse 53 minutos disponíveis, caminharia calmamente até uma fonte.